Eu recebo aqui no estúdio para falar aí de um assunto bastante importante quanto à preservação ambiental na região de fronteira como um todo, né? O biólogo da Divisão de Áreas Protegidas ali de Itaipu Binacional, Marcos José de Oliveira. Bom dia, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes, né, da rádio e também para os outros canais que vocês têm, né? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso trabalho. E olha, é importantíssimo para nós aqui divulgar ações positivas que são feitas na região de fronteira. E nós temos um programa, né, de reprodução de arpias que é referência, né, já virou referência aí para várias instituições, não só do Brasil, como do exterior. Inclusive agora Itaipu celebrou neste mês de janeiro, né, os 10 anos aí do nascimento do primeiro filhote, né, em cativeiro de arpia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um fato realmente a ser comemorado. É uma ave extremamente difícil aí para se fazer essa reprodução em cativeiro? Exatamente, né? Nós estamos agora comemorando então, os 10 anos do primeiro filhote, né? Então, essa ave é uma espécie, né, a maior águia das Américas, é um animal de grande porte, que tem um problema muito sério de conservação, né? Ela sofreu muito com a perda de hábitat, né, nesses últimos anos, né? E carece, então, de trabalhos de conservação, né? Tanto fora da vida que ela vive, né? Tanto no cativeiro, né? Que é o nosso trabalho que a gente faz. Não é comum, né, que esses animais consigam se reproduzir bem em ambientes fechados. Então, nós conseguimos esse sucesso, né, reunindo todas as dificuldades que as outras instituições no Brasil e fora do Brasil tiveram, né, os insucessos, né, e nós trabalhamos em cima disso, né, e nesses últimos 10 anos, então, que nasceu o filhote, nós tivemos, então, já o nascimento já de 31 filhotes com sucesso. E o que, que seria o sucesso de um filhote? É quando ele passa de um ano de idade, né? Então, desses 31 filhotes, hoje nós já temos, enviamos 10 filhotes para outros locais, né? Para outros locais, para eles continuarem o trabalho de reprodução também. E vamos recordar um pouquinho dos primórdios de todo esse trabalho, porque o primeiro filhote ali, né? Vocês estão comemorando agora 10 anos do nascimento desse filhote em cativeiro, mas a história com as arpias, as tentativas de reprodução, elas vêm de muito tempo atrás até, né? Você me contava aqui que a primeira arpia chegou ao Refúgio Biológico Bela Vista, aqui em Foz do Iguaçu, no ano 2000? Exatamente, né? Nós, antigamente, a gente não tinha esse desejo de trabalhar com as arpias. Mas a partir do ano 2000, quando a gente recebeu o primeiro macho, que ele estava sendo traficado numa caixa de TV de 29 polegadas e foi encontrado pela Polícia Civil aqui em Foz do Iguaçu. Partiu desse momento, então, a gente vislumbrou esse trabalho, né? A gente conseguiu aí montar um casal, a gente buscou uma fêmea em outra instituição, que foi no Zoológico de Brasília, onde eles cederam para nós a única arpia que eles tinham, uma fêmea, né? E que tinha a mesma idade desse macho, e a partir desse momento, então, a gente trabalhou para a formação de um casal de arpias, né, que fosse com todas as características de ambiente, de alimentação, o espaço suficiente, áreas para ninho e tal, que eles possibilitasse que eles tivessem, então, a reprodução. E então, desse momento em diante, a gente começou a ter vários filhotes. Agora, para formar o casal também foi um processo complexo, porque além de conseguir essa ave, né, com idade similar, trazê-la aqui para Foz do Iguaçu, enfim, teve todo um processo de familiarização entre eles ali, enfim, uma adaptação até para que eles finalmente conseguissem ter ali a primeira reprodução com sucesso? Sim, o trabalho de adaptação das duas aves, ela demorou 3 anos para conseguirmos, né, então. Para que eles tivessem, então, a afinidade suficiente para poder iniciar o processo de reprodução, que não é tão simples. Porque as fêmeas, por serem maiores que os machos, elas são muito possessivas, agressivas na sua área de ninho. Então, os machos, eles não têm permissão a todo instante para ficar com as fêmeas. Então, é muito arriscado que, se não tiver um espaço suficiente, que dê certo. Então, graças a todos esses detalhes que a gente conseguiu observar de insucessos que já tinham sido relatados em outros locais, a gente conseguiu suprimir, né, essas dificuldades e graças a Deus, né, então a gente conseguiu bastante sucesso com a arpia. E você explicava aqui que essa questão de sucesso, né, medição, para dizer que a reprodução aconteceu com sucesso, é a questão do filhote ele conseguir passar de um ano, né? Como é que funciona até tudo isso? Porque existe uma dificuldade também no, após ali, o nascimento do filhote com relação à alimentação, enfim, vocês tiveram até que aprender com fracassos de outras instituições para desenvolver métodos que pudessem possibilitar o crescimento desse filhote? Isso mesmo, a gente teve que, inicialmente, nós deixamos os pais tentarem criar os filhotes, né? E no espaço que a gente montou, e pelas condições ali, esse casal não conseguiu criar o filhote, né? Então, a partir da perda de 3 filhotes consecutivos, a gente então mudou o método. Então, passamos a recolher os ovos no final da incubação, colocamos em chocadeira, né? Esses ovos, esses filhotes nasceram na chocadeira e a partir desse momento a gente começou a criá-los na mão, né? E isso foi a partir de 2009, esse primeiro filhote com sucesso. Sucesso é um ano por quê? Porque nos primeiros meses, esses animais, esses filhotes são muito sensíveis, né? Principalmente essa questão da alimentação. Eles não podem nem receber muita alimentação, nem pouca alimentação. Então é todo um cuidado que tem que ter na questão da temperatura, do ambiente que eles ficam, na questão da umidade e na questão da quantidade a ser ofertada de alimento. Todo a gente chama isso de protocolo, né? Então foi todo um protocolo de cuidados parentais, né? No caso, artificiais, e que a gente adotou. E constantemente nós estamos aprimorando esse protocolo. Então, assim, a gente também errou algumas vezes, então a gente sempre está acertando, errando e diminuindo cada vez mais as lacunas de dificuldades. E olha, eu imagino que para manter todo um trabalho como esse, né, com a complexidade disso, deve existir ali uma equipe, né, toda uma equipe por trás. Com quantas pessoas vocês trabalham, mais ou menos? Como é que funciona essa rotina até de cuidados com essas aves? Isso, então nós temos um zoológico aqui no Refúgio Biológico Bela Vista, né? E esse espaço, ele tem hoje atualmente em torno de 400 animais, né? Em torno de 45 espécies, né? Nós trabalhamos com as espécies da região aqui do sul do Brasil, né? Principalmente da Mata Atlântica, né? E essas pessoas que trabalham com a gente, nós temos uma equipe em torno de 26 tratadores encarregados, né, que são as pessoas que preparam o alimento, que limpam os locais, né, que deem as condições ideais para os animais sobreviverem, serem mantidos, né. Também nós contamos com equipe de biólogo, veterinário, né, auxiliar de veterinário, pessoas ali comprometidas para que então a gente consiga ter, né? Nós temos uma equipe que mantém tudo isso e também o espaço, as instalações. Nós temos um setor de reprodução para as arpias, que hoje contamos com 6 casais reproduzindo, né? E um espaço de zoológico onde que os visitantes podem ver o resultado desse trabalho. Então nós, porque as arpias que ficam expostas em zoológicos, nos recintos onde que as pessoas passam, essas não reproduzem bem. É uma questão de estresse ambiental. É uma questão de estresse, a presença das pessoas, o espaço muito aberto, elas precisam de calmaria, né, sossego, que diminua a frequência de pessoas, né, isso estressa os animais e eles acabam abortando a reprodução. Então o que, que a gente fez? Nós temos os casais em uma área isolada ao público e a gente então resolveu mostrar o resultado desses casais, que são os filhotes. Então hoje nós contamos com um espaço de 500 metros quadrados, que é um recinto de quase 15 metros de altura, com 30 por... Né, um espaço muito grande, onde os visitantes, as pessoas podem conhecer as arpias, mas os filhotes. Desses filhotes, hoje contamos com 7 filhotes no espaço de visitação pública, e eles ficam ali para poder aprender a voar, criar musculatura de voo, se socializarem e fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. E olha, é impressionante mesmo esse trabalho, quando a gente já faz uma visita, digamos assim, comum ao refúgio biológico, a locais como o Parque das Aves, tudo, a gente já fica impressionado, né, só de observar ali as aves, de saber que existe um trabalho de proteção. Agora, quando a gente fica sabendo detalhes de tudo que é feito, é uma questão de valorizar ainda mais, né, não só o trabalho de toda a equipe, mas também a simples existência daqueles animais ali, né, a forma como isso é trabalhado, como isso é conduzido. É, inclusive esse trabalho, né, desenvolvido por Itaipu, a reprodução das arpias, enfim, ele virou referência, né, em todo o país, virou referência fora do país também. Itaipu aí é a instituição que hoje em dia tem conseguido mais sucesso até nessa reprodução de arpias em cativeiro atualmente? Sim, atualmente nós temos a maior população em cativeiro do mundo de arpias. Nós temos 34 animais. E a gente sabe que nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, nós somos a única instituição que mantém reprodução constante de animais, né? As outras instituições, elas têm uma ou duas nascimentos e muitas vezes um filhote só que sobrevive, né? E das 117 arpias que existem no Brasil hoje, que foi um dos trabalhos do meu mestrado, são 36 instituições que mantêm arpia no Brasil, né? Então nós temos 34 arpias. Isso representa praticamente 30% de toda a população do Brasil está aqui em Foz do Iguaçu, no refúgio biológico, com a gente, né? E fica o convite aí para você, morador de Foz do Iguaçu, conhecer também, né, essa população de arpias, conhecer ali o trabalho do Refúgio Biológico. Não paga nada, morador aqui de Foz do Iguaçu, municípios da região, tem acesso gratuito ao Refúgio Biológico. E uma outra informação que a gente recebeu aqui, né, e que nos chamou a atenção também, é que esse trabalho, pelo reconhecimento que ele tem no exterior também, vocês vão fazer aí o envio, né, de um casal de arpias para o exterior, para um projeto que está sendo implantado lá na França? Isso, né? Nós tivemos então o pedido, né, do zoológico de Beauvau, né? Ele fica numa cidade próxima de Paris, em torno de 200 quilômetros, né? Esse zoológico é o quarto zoológico melhor da Europa, né? Eles construíram uma área para animais de climas tropicais, né? E de outras biomas, né, do planeta e tal, e elegeram as águias arpias, né, que também é chamado de gavião real, né, para um recinto, né, com todas as condições para colocar um casal de arpias. Só que eles não tinham, ninguém conseguia mandar esse casal de arpias para eles. A única instituição que tem essas arpias somos nós. Então, criou-se uma parceria dessa instituição com o grupo que trabalha no Brasil com arpias, né, que tem um projeto Arpia, que reúne pessoas na área de pesquisa, na área ambiental, nas áreas de floresta, né, onde ainda existe arpia, que é mais na área amazônica. Ela está praticamente extinta da Mata Atlântica, né? Então eles estão apoiando projetos no Brasil. E como contrapartida, né, a gente então vai fornecer um casal de arpias que já são aves de segunda geração, né? São os netos do primeiro casal. Então isso é importante falar, porque para exportação de animais somente pode ser nessa condição, que serem os netos, né, que a gente chama na biologia, eles são os F2, né? O F0 seriam os pais, o F1 os filhos e os F2, os netos. Portanto, belíssimo trabalho realmente feito aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Olha, agradeço imensamente a presença do Marcos José de Oliveira, biólogo da Divisão de Áreas Protegidas de Itaipu Nacional. Parabenizo aí a todos os envolvidos nesse trabalho. Muito obrigado aí pela vinda nesta manhã aqui na RCI para contar um pouquinho de tudo isso que é feito ali. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado.